01, boa tarde, altímetro 10, 10, reporte passando, marcador externo, baixar travada, número 2 na aproximação. 01. Salvador, Juliette de Zulu, acionado Pax 4 para Pax. Afirmativo, Juliette Zulu, pátio 4, Cairu, reposte quando pronto para o Coge, né? Táxi? Já pronto para táxi. Reposte no ponto de espera, táxi Iosca. Qual é a pista auxiliar hoje para o Lima Sabe Russo? Vamos lá, a pista em uso em Salvador é a pista 10. As auxiliares é a 17 e a 35, Lima Uniforme Zulu. Ok, então pode pousar na 17 auxiliar o Lima Sabe Russo, se ele for mais fácil, voa Paripe de Paripe rotatório o Lima Sabe Russo. Ativo, Lima Uniforme Zulu, pro de Paripe, após Paripe, ingressa na Interlagos, pro da rotatória. Ah, ok, então vai para Paripe, daí Interlagos com rotatória na pro Lima Uniforme Zulu, gratidão. Alinha e mantém, Juliette Zulu, alinha e mantém. Estamos na prova da rotatória para o que você vai estar. Rotatória. Rotatória, que é daqui. Fala, Salvador. Boa tarde, Azul 4234, livrando a 62. Boa tarde, Azul 4234. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Autorizado Alfa, mantém antes da Juliette, 4234. Zulu mantém tapeceiro no 7, ok? Temos um tráfego já, aproximação para 10, já com pouso autorizado. Recebeu um plano avio do Lima de Fábio Zulu para decolagem logo em seguida ao pouso de volta para a Lagoa Pontal? Negativo, Lima Uniforme Zulu, controle não, copia plano avio. É, gratidão. Procura do Salvador Norte Shopping, aguardando para o cruzamento, ok? O Romeu Oscar Bravo. Batei o isca aqui, vai dar para o cruzamento, Oscar Bravo. Afirmativo, tem um bang da Gol na curtíssima, aguardando o zero. Tá vivo, Reposta na vertical do mesmo. Ajuste 10-10, bom voo. 10-10, 7-0, 3-0, 0-0. Obrigada. Zulu atentando a estreia turbulência do bang da Gol, que foi um perto pouso agora no 0. Quando o plano tem livre decolagem para o sinal 7, Juliette de Zulu. Vai para 1, after Juliet to stand 11. Condor 076, giving way to the aircraft on the left, there after taxi via Juliet to position, again 1-1, thank you. Vador 198, decimal 6. 26, cadastra. Tu vai seguir o Boeing 767 da Cuno, após ingresso a Juliet, remoto 1-3. Você entregue o 67 Juliette pro portão 13, azul 423. Pelo Quebec Serra. Parei, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, reposto curto final, pista no 7. Parei, Quebec Serra, deslizando. Romeu Oscar Bravo, chama agora o controle 198 até a volta. Até a volta, Oscar Bravo. Boa tarde, Gono 601, Livrona, você escuta? Boa tarde, Gono 601, no táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, Gono 601. Decolado de Salvador aos 36, subindo para 2.500 pés, prosseguindo direto Cairu, chamando agora o controle em 1.9.8. Bom voo. 7, graças aí. 098 agora, subindo para 2.500. É, controle 18 ou 198. Bom voo, já volta. Já volto. Controle Salvador, Juliette de Zulu. Eu confio em PLB? Médico. Autoriza prosseguir direto, Cairu 2500, ó. Dada 2500 pés, pro de Cairu, Juliette de Zulu. Zulu. 7 pontos, bola pronta no ponto 0. 7567 ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0. Oscar autorizado por andar rotatório. Rotatório é Oscar, obrigado. Trip 54 no 5, chame centro Recife em 125 decimal 1, alternando 33 decimal 25. 251 Quebec Serra, tem pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus, 149, ajuste 1014. Erra! Pinto Índio Juliette, autorizado táxi, chame decisão para ingresso de. C3, aciona a identificação, desta vez chegada a bomba para 2.000 pés, que é legal no 0 ou no 0? Desce, desvia a chegada a bomba para 2.000 pés, 10, 1 ou 2. Lima Uniforme Zulu, chame Torre Salvador em 1.8, decimal 6. Agora 14, Salvador, 1.8, decimal 6, Lima Uniforme Zulu, obrigado, boa tarde, senhor. Boa tarde. Autorizado a decolagem, Patrick, como é que é? Salvador, boa tarde, papapá, Lima Uniforme Zulu, voando rotatório. Lima Uniforme Zulu, chame na rotatória, ingressando no final, peso no 7, Zulu. Chama a rotatória, ingressando na final, dando 7, Lima Uniforme Zulu. Canal 479, chamação Tango, seleção Congonhas, nível 340. Canal 4711, eu tenho aprovado 360, copia ou aguarda? 360, fazer, eu copia, canal 471. Canal 4711, São Paulo aprovado nível 360, rota DCT Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Tive, Pirassununga. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5450, controle 1998. Peter India Julia, tem condições de decolar tão autorizado? Ah, Lima tem pista no 7, Peter India Julia. Curva direita da Euleda, transponder 5450 e 198, canal 4719. Pantanal 4711, após Leda, direto bridge. Após Leda, direto bridge. Pantanal 4711. Correto, chame pronto, Pantanal. Samara, grato. Paulo, azul 4234, confirma a posição. Então, o sinalizador está chamando a 1-4. Ok, a infraero mudou agora a sua posição, ok? A posição 1-4, confere. Anotado, obrigado. Uniforme Zulu, chame na final de 2 milhas com o trem baixo travado para autorização de pouso, Lima Uniforme Zulu. Trem fixo, vai chamar na final de 2 milhas, o Lima Uniforme Zulu. Copiado. Victor India Juliet, autorizado a decolar pista 17, vento 100 graus, 15 nós, ajuste no 00, Victor India Juliet. Salvador, gol 1856, tá seguinte da informação Tango, autorização de tráfego para Recife. Boa noite, 56, Recife aprovado, nível 390, via Peruíque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5471, controle 1998. Autorizado, 390 para Recife, via Peruíque 58, decola da 10, Puca, Caju, com curva à esquerda. 5471, transponder 1198, o controle, gol 1856. Boa noite, 56, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá pronto, gol 1856. 98, senhor, tenha um bom voo. CTV 98, graças, até a volta, Júlio. Controle Salvador, para passar com o vídeo, Índia, Júlio. Meu filho, Deus, não copiei, poderia repetir? É o Kilo Romeo Oscar, senhor. Kilo Romeo Oscar, chame na final de 3 milhas, pista no 7, Oscar. Barato. Tende a Juliette, suba para 2500 pés na proa de Cairo. 2500 pés, autorizado, DCC Cairo, Victor. Solo Salvador Web 6720. Web 6720, informação em curso e uniforme, copia. Pronto, copia o 6720. Web 6720, Galeão aprovado nível 340, rota via Peruíque 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golfe Romeu, Upper Zulu no 6. Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5477, controle 1998. Estamos livrando na última taxa, a sua esquerda. Upper November 857, segura Upper Zulu 6, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Transponder 5477198, Web 6720. Web 6720, cotejamento correto, chame pronto. Camara. Solo Salvador, azul 4261, notícia de informação Tango. Confirme o azul? 4261, notícia da Tango. Azul 4261, aguarde cópia Campinas. Aguarda a foto, azul 4261. A saída prevista seria da Euleda? Afirmo. A situação que a gente tem aqui, eu sei que não é muito confiável, mas pátio 4, o senhor vai levar a penúltima à esquerda agora. Deixa. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, controle. É, o Lima Alfa Romeo está agora passando a posição forte para o regresso, está subindo para 1.500 pés. Gente, o Lima Alfa Romeo prossiga visual corredor forte após Interlagos. O Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo ciente, corredor Interlagos, intenção de pouso na 1.0. Tenta. Miras da Capseira na 7, Vila Romeo Oscar. Checado de fábrica, tráfego avistado, vento 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, Romeo Oscar, pista 1.7. TV, pouso na 7, Romeo Oscar. Tapa bom, muito boa tarde, eu vou no 602. Tem que dar pra marcar um frango. No 602, acione a identificação dessa via, chegada a Mari, para nível 050, QNH 10, 10. Zero nativo dessa via, Mari. Bom, no 602, 10. Tem bom ajuste? Confirmo, QNH 10, 10. O gol no 602. 10, 10, bom, 602. Gostaria de Juliette, 234. 234. Após seio, conforme rota apresentada no plano de voo. O controle Salvador opera em 1-9, decimal 8, e transponder 5504, azul 4261. Autorizado nível 360 para Campinas, decola pista 10 por uma direita, saída Bridge, saída da El até Leda, após direto Bridge. Upper Zulu 16, Bravo até Zulu e rota conforme plano. 1-9, decimal 8 é o controle, 5504 transponder, azul 4261. 5504, protegimento correto, azul 4261. Portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamada pronta, azul 4261. Afirmativo, no solo, aos 48, direita frequência livre, vamos lá. Valeu, tudo de bom, só de paz aí pra todos aí da Vera Star. E a rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16, e segue conforme rota, senhor. Controle 198, aciona 5506 até 8002. Correto, senhor. Chame centro Recife 128 decimal 8 alterno 126 decimal 0. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, bom dia, tá 3897, informa a saída de fora. Interlagos. Comprou de rotatória quando autorizado é a perna do vento da 1-0. Autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340 via para o Whisky 50. Decolando pistão no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto a posição Bidev. Controle 119 decimal 8. Transponder 5511, TAN 3897. Tá 3897, autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva direita da Eoleda, Bidev, via para o ISC 50, controle 1198, transponde 5511, tá 3897. 5511, protegimento correto, tá 3897. Portão 612, chame pronto para o custo, estacionamento, senhor. Chamar. Romeu, Lima Alfa Romeo autorizado, ingresso na perna do vento, pistão no zero, chame Torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, muito grato. Da 3194, o número 3 na aproximação, o tráfego número 2, 262 milhas à sua frente. Cliente, autorizaria para o externo para o 3294? Chamar a taxa azul 4261. Reporte, outra vez, norte da torre de controle, na perna do vento, pista 10. A descida autorizada para Uno Lopez, altímetro 010, Lima Alfa Romeo. Autorizado descer para Uno 1000, reportará outra vez, Saturne, Papa Romeo, Lima Alfa Romeo. Quatro autorizado pro de ITAP. ITAP 3294. Está interceptando o localizador com composição, Uno 273. Uno 273, chame Torre Salvador em Uno no 8, decimal 6. 86, TJ. Certo. Oi, boa tarde, Uno 273, está localizador, né? Sente, Uno 273. Tráfico avistado, reporte externo, baixar travado. Portarei, baixar travado. Vitor Índio Juliette, desse altitude de tráfego, autorizado frequência livre. Você para 02, desça via para 2, meu pai, que é legal no 0 no 0, autorizado final, ILS, X-Way, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Pela Lanteira, para 2 mil via, 1090 ajustado, gol no 602, reportar localizador, X-Way, gol no 602. Da 3894, desça para o nível 050. 050-3894. Ponto de espera da pistão 0, chame torre 118-62, G4261, tem um bom voo. Afirmativo, autorizado ataque via parte Juliette Alfa, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1862, G4261, grato, um bom ano, bom trabalho. Certo. Passa à esquerda na perna do vento, Afonso César, 182, fazendo 360, não interferirá na sua aproximação. Livre pouso, 1010, altinho, 90 com 13. É, só o voo 93, é com o próximo de Alfa Romeo está visual com o voo. Ponte, faça um 360 curto, para não alongar muito, você pode ir interceptando, vento. Ciente, encurtando, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo solicita girabase visual com aeronave na curta final. Pode autorizado girar base número 2 para pouso, aguardando pista livre, Lima Alfa Romeo. Aguardando pista livre, Romeo. Torre Salvador, azul 4261. Mantenha o ponto de ferro, tô com o César, já girou base para pousar após o 37 pôr na curta aqui já na pousando. Sim, azul 4261 não precisou alterar nada, na base. Alfa Romeo alinhando na final da 1-0, aguardando o salido. Continua agora a liberação, Lima Alfa Romeo. Sim. 1-273, o solo 58, direita 1-219. 19. Solo, boa tarde. Lima Alfa Romeo, pouso autorizado, pista no 0, 90 graus, 15 nós. Livre pouso, não, zero, Romeu. Azul 4261, observando o pouso do César na curta, aliás, mantém após a pista dessa. Após o pouso do César, ali mantém pista no zero, azul 4261. Estacionamento Gol no 856, posição 08. Posição 8 aprovada no 856, chame táxi. Estamos lá no táxi, Gol 1856. Salve Salvador, Gol da Minha Jarona. É, uma boa noite. Posição para o Galeão, por gentileza, nível 360. Boa noite, no 601, no Galeão 360, vem aprovado. Informação em curso uniforme. Já está pronto para a cópia? Pronto, Gol da Minha Jarona. Gol no 601, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima. Nível de voo 360. Decola da pista no zero, com curva à direita, subida da L até a posição Leda. Após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16, após conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 1-9 decimal 8, transponder 5521 no Gol 1601. 360 autorizado para Internacional do Rio de Janeiro, e a rota do plano de voo, Leda da El Lida, decola da 10. À direita, Leda voa Bidev, Bidev intercepta Upper November 5857, seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Barbacena seguindo a chegada no Rio de Janeiro, 1198 controle, 5521 aciona o voo no 601. 5521 no protegimento correto, Gol no 601, chame pronto para o posto de estacionamento, senhor. Agora pronto, o Gol no 601. Lima Uniforme Zulu, boa tarde, prossiga. Sim, senhora, eu deverei ter o seu plano pré-autorizado em mais 5 minutos em minha tela. Assim que eu tiver, eu te chamo para a cópia Lima Uniforme Zulu. Muito bem, sem problema. Solo Salvador, muito boa tarde. Azul 4234. Boa tarde, Azul 4234.